399, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, 3399. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, mais reportando o término do reboque para o box número 5 do Pátio Futebol, box número 4 do Pátio Futebol. Eficiente, frequência livre. Tá 3399, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 360, seta da El Leda Bridge. Nível de voo 360, tá 3399. Juliette Mike, concluindo o término do airbox, no portão 95, bom dia, possível. Tenha um bom dia, frequência livre. Latam 3399, chama Recife 1251, alterna 133 e sinal 25. 3325, confirma primária. 125, decimal 1. 125, decimal 1, obrigado.